de volta na cena, somando com o evangelho, pronunciando o regresso, grande leão, eu chatai nos versos. Provérbio louco, advertência de segundo grau, mas alistado pra guerra, soldado universal. Adorador, mensageiro no estilo do rap, pra saquear o inferno, calar os pés de black. Hoje vou querer me atrasar, mas eu sou ligeiro, tipo Highlander The Flash, aqui jaz um guerreiro, falando a língua dos homens, dos anjos e dos mano, do bonde pra vida eterna. E vai me escutando, que tráfico da informação, Deus me vou te mato, não quebra a regra, parceiro, seja um cristonato. Sem maquiagem, moe, tento de te resgatar. PT não é solução, drogas irão te matar. Obras cortinas da vida mostra que tudo é ilusão. Sonho de monstro no crime, futuro de perdição. Sobrevivência pela ordem na selva de pedra. Se é que é a mesma solução, hein, mano, vê se enxerga. Que a treta louca é morrer longe de Cristo. Isso vai ver seu proceder, por isso eu insisto. Quer chavear, então vem, vamos nesse combate. Volume 2, parte 1, bem-vindos ao resgate. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos, mano. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Toda vida é verdade, verdade. Em tempo louco, louco, psico do evangelho, a facção é Jesus, censura pro inferno. Vai ser embriaga nos meus graves, resgata o moleque do cativeiro aos céus, a cura pro seu beck. Ver Deus não é fissura nos versos que faço. Aperte o ente, entre, navegue nos seus braços. Revelação, sente o som, o peso de drão. É 2000 graus sem massagem, resgate de salvação. Eu pago o preço por isso, pura perseguição. E creio em seu sujeito, tô na disposição. A quadrilha tá formada pra invadir. Apetitoso do evangelho, vamos prosseguir. Tem armamento pesado descendo do céu. No contra-ataque, rebate aqui mais um fiel. Contrariando o sistema, mano obscuro. Bate de frente e eu sei, sobre as muralhas do mundo. Comando vermelho é o sangue de Jesus, que por mim morreu e por você numa cruz. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Toda vida é verdade, verdade. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Mó chavão nesse estado, já fui iludido. De roupão, bermudão, cara de bandido. Corrente de prata no pescoço e fogo na bomba. Brinca nas noites, altas horas, acende uma lombra. Mas não, meu rap aqui é compromisso. Só o resgate, sagate, perfect de Cristo. Tá obscuro os seus olhos, colírio eu tenho. Pra não cair na armadilha da vida, te retenho. Meu título original aqui é resgate. Ser estrelinha do rap, disso não faço parte. Rimar miséria, sangue e ódio não traz solução. Glamour da fama de muitos não traz edificação. Não tô tirando, eu só quero que me compreenda. Precisa de evoluir, mensagem forte ao sistema. O mundo precisa de Deus, os de mente fraca. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos, mano. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. Toda vida é verdade, verdade. Seu livramento vem por anos. É um terror, meu senhor. Só os crentes, só os crentes que cura. Não preciso aparecer pra ser sujeito homem. Toda glória é para Deus. Não lembrará meu nome.